queima, queima, queima a cidade. Acende a tocha, bota fogo bem na avenida. Distraída pra morte. Ele tava ali, e eu, babaca que eu sou, eu tive pena dele. E quando dei por mim, meu peito tava aberto. Ele pegou o seu serrote e rasgou meu esterno. Agora eu fico aqui sangrando. Calma aí. Queima, queima, queima a cidade. Eu taco fogo, eu jogo bosta nas igrejas. Tento dar fim à nossa sanidade. Hoje bobiei e tiraram meu chão. Hoje bato cabeça, grito forte, toco piano. Limpo a bunda com os papéis que tinham meus planos. Agora eu sou o rei em cima de capas de vidro. Degolo meu filho antes de ter nascido. Faço das minhas tripas coração. Da rodoviária retiro samba canção. Eu mato Alice com um tiro bem na testa. Percebo a merda e me escondo na floresta. E os dragões me perseguem e queimam a mata. Para ver se eu volto pra cidade, enfrento a suaste. Calma aí. Queima, queima, queima a cidade. Explodo o trem, derrubo carros com minha bazuca. Sou envelheço, bebo escola, jogo sinuca. Sou escrachado, sou no cifrioso. Pois a vida é batão. Quando morrer lá em cima, vou assistindo esta merda de cidade. Calma aí. Vou fazer minha viagem pela estrada de tijolos amarelos. E quando chegar no mágico de olhos, vou pedir que me bote um saber implante, um cotovelo biônico pra nunca mais ter de sentir dor nele. Não existe lugar melhor que nossa casa. Não existe coisa mais falsa que nossa vida. Não existe constância maior que nosso espaço.